vitória. O Senhor nos prometeu, no afã de nos comprar, o seu sangue ele verteu, como cédula cravada lá no Golgotá. Pendeu numa negra e dura cruz, nosso querido Jesus. Dura prova pode ser, alto preço ele pagou, quando a cédula foi cravada, de alto a baixo rasgada, um gemido se escutou, o gemido de meu mestre, quando na cruz expirou, após dizer, Pai, perdoa-lhe, a vitória nos legou. Senhor nos prometeu, no afã de nos comprar, o seu sangue ele verteu, como cédula cravada lá no Golgotá. Pendeu numa negra e dura cruz, nosso querido Jesus. Dura prova pode ser, alto preço ele pagou, quando a cédula foi cravada, de alto a baixo rasgada, um gemido se escutou, o gemido de meu mestre, quando na cruz expirou. Após dizer, Pai, perdoa-lhes, a vitória nos legou.